em ti. Por que te acontecem coisas desagradáveis? E nem tudo corra conforme gostarias que sucedesse. Não te creias fora do auxílio de Deus. Ninguém que siga ao desamparo divino. O que ocorre de prejudicial neste momento, bendirás depois. O insucesso de agora se transformará em bênção mais tarde, se souberes esperar, superando este momento. Deus está em toda parte, e obviamente em ti e contigo também. Procura encontrá-lo, não somente nas ocorrências ditosas, senão em todos os fatos e lugares. O desafio da evolução é proposta de vida a ser conquistada por cada um em particular e por todos em geral. Intenta retirar o melhor proveito do aparente sucesso, que se converterá em lição preciosa em teu favor, quando de outros cometimentos. O homem é templo de Deus, qual ocorre com a natureza. Reserva-te a satisfação de ser cada dia melhor do que no anterior, de forma que ele em ti habite e, sentindo-o conscientemente, facultes que outros indivíduos também o encontrem. Assim, não te concedas ideias perniciosas, nem te proponhas frustrações ou amarguras dispensáveis no teu programa de redenção.